Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Último bloco do programa, especial aqui na Rádio Sucesso com o Pop Mix, especial dos 20 anos para você que está sintonizando agora, do Britpop, o movimento que colocou novamente a Inglaterra na frente, nos grandes holofotes aí, eu diria, do rock and roll mundial, da música pop também, já que, como eu falei no início, lá atrás do programa, na primeira metade ali dos anos, principalmente de 91, 92, o rock americano é quem ditava moda em termos de cultura rock por conta do Nirvana, do Pearl Jam, de todas as bandas de Seattle que explodiram, a cultura grunge estava mil, enfim. E coincidiu também com um período pobre, digamos, do rock inglês, com poucas bandas, até que veio essa geração aí com Blur e Oasis à sua frente, capitaneando e tal, Pulp também, e que trouxeram novamente a grande mídia e as grandes canções, os grandes hinos pro rock inglês, e aí a mídia voltou novamente a olhar para a Inglaterra de um jeito mais intenso. Outros personagens ligados à música também começaram a despontar de uma forma muito marcante. A top model Kate Moss, então nem se fala, super envolvida com as bandas, né, com uma imagem super bacana. Eu falei das Spice Girls, que também explodiram nesse período numa outra seara musical, mas enfim, era um momento curioso, né? O Tony Blair era o primeiro-ministro também, foi fotografado ao lado do Noel Gallagher, um episódio que rendeu muito também e tal, e problemas por conta disso, talvez pro Noel, enfim. A Inglaterra vivia um momento de vitrine mesmo. David Beckham e Michael Owen estavam entre os maiores jogadores do mundo, enfim, e aí o Britpop era a trilha sonora perfeita para um ambiente tão especial e convidativo. Bom, a gente começa agora esse último bloco, né, revisitando. É claro que outras bandas ficaram de fora desse especial, Lightning Seeds, Wash, muitas bandas legais, mas seria impossível apenas em 2 horas retratar toda a riqueza do Britpop. A gente começa com Cast agora com Alright, vamos lá. We'll be right back. tell me what we came here for. Is it what they say, or is there more that we can know? And if so, which way am I to go? Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Never saw it as the start. It's more a change of heart. Rapping on the windows, whistling down the chimney pot. Blowing up the dust in the room where I forgot. I laid my plans in solid rock. Stepping through the door like a troubadour, wanting just an hour away. Looking at the trees on the roadside, feeling it's a holiday. You and I should ride the coast and wind up in our favorite coast just miles away. Roll a number, write another song like Jimmy heard the day by the train. Oh, la, la. Oh, la, la. Oh, la, la. Oh, la, la. Sips another rum and coke, told a dirty joke. Walking like Groucho, sucking on the number 10. Rolling on the floor with a cigarette, buns won't in. I miss the crush and I'm home again. Stepping through the door with a night of star wine just an hour away. Stepping to the sky and the star bright, feeling it's a brighter day. Coast and wind up in our favorite coast just miles away. Roll a number, write another song that Jimmy heard the day he got the train. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. shining. I can't afford the lightning. I can't stand myself. I'm being held up by invisible men. Still life on a shelf when I got my mind on something else. Sunny day. Travis, aqui no programa, banda escocesa do Frank Reilly, Why Does It Only Rain On Me, com o Travis. Eles tocaram também no Planeta Terra essa música e foi muito bacana. O pessoal pulou muito lá, né? Isso no final do ano passado em São Paulo, quando o Travis tocou essa música. Ocean Color Cine, The Day You Kids The Train, essa banda é fantástica, uma das melhores do Britpop. A guitarra do Steve Craddock, também uma assinatura. E Cast abrindo o programa com All Right. Então, três bandas muito legais aí nesse bloco. A minha favorita dessa trinca aí, claro, que é o Ocean Color Cine, que eu considero uma das três ou cinco melhores ali dos anos 90, talvez entre as três até, eu diria. E agora a gente segue aí, né, desse especial do Britpop. Eu tava falando e me referindo a tudo que foi respingado, não só na música, mas o que veio a reboque dela na cultura inglesa dos anos 90 e do Britpop. E eu falei da Kate Moss, né? É claro que também nesse segmento fashion, a Inglaterra voltou e resgatou também muita coisa, já que algumas bandas dessas que explodiram no Britpop estavam até meio paradas, o The Verve e tal, e aí ressurgiram, né? Com o sucesso do Oasis e do Blur. O próprio Paul Weller, que é o Modfather, o pai de todas essas bandas influenciadas por ele, claro que ele também voltou a ter uma certa atenção especial por conta disso, principalmente dos outros países. Na Inglaterra não, ele sempre foi the best e tal, mas por conta dessa explosão, né, que trouxe, né, de volta, passaram a prestar atenção em artistas que estavam ali, né, voltados apenas para a cultura doméstica deles. E aí, nessa seara fashion, as camisas da Fred Perry foram resgatadas de uma forma muito legal, a nível planetário, talvez, né? Já que as bandas estavam sempre usando a camisa polo tradicional e clássica da Fred Perry. Adidas e o seu casaquinho tradicional também, voltou meio que a ordem do dia. E muita coisa, eles influenciaram também a moda, isso que eu estou querendo ratificar, né? Esse movimento. E tem essa franjinha na testa que todas as bandas usavam. Fechando esse especial dos 20 anos do Britpop em grande estilo, com um dos maiores clássicos aí do rock inglês, eu diria, em todos os tempos. The Verve, Bittersweet Symphony, banda do genial também, Richard Ashcroft. E a gente tem aí também uma matéria dando uma sequência no nosso site ao que não rolou nesse especial aqui na rádio dos 20 anos, popmix.com.br, nos 20 anos do Britpop. Eu sou o Vitor Diniz, tive aqui a companhia, a participação e o auxílio aqui do Rafael Seabra e do Jorge Marum. Muito obrigado pela audiência de vocês, e o programa volta no primeiro domingo do mês de junho, já ali pertinho do início da Copa do Mundo. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até a próxima. Tchau. Will I be Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix.